A Ilha dos Encantos. Duas horas e três minutos, mais uma vez, boa noite, contando com o apoio das discotecas Bimotor em Lisboa, Porto e Portimão. A Ilha dos Encantos é um patrocínio exclusivo da Sociedade Anónima Lusostela. A Lusostela emprega 140 trabalhadoras. Com eles, a Lusostela pratica uma política salarial ultrapassando o cumprimento das obrigações contratuais. Para além das remunerações diretas, a Lusostela proporciona variados benefícios sociais que vão desde o fornecimento diário de refeições a preços muito baixos até à prestação de serviços clínicos em posto médico próprio. Há um dia-a-dia Lusostela. O tesouro da ilha.